Alô, Salvador, tá 3897, copia? 3897, confirme novamente. Pushback, acionamento, posição 5. Posição 5, agora disse, chama o táxi, 3897. Autorizado, pushback, acionamento, tá 3897. Você pode estar no término da direção? É. 5169, pronto. 869, ali, mantenha no zero. Aliás, mantenha no zero, 869. Controle, Salvador, bom, eu vou no 705, informação, excelente. 705, identifique. Siga no desvio, desça 4 mil pés, ajuste no 0 no 1, reporte ao término. Decolou 1-4, controle 1-9-35, boa viagem. 19-35, feliz Páscoa. Trolligou 1-645. Para o 1-645, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 360, a saída da EL, de vigilância. Pode voar lenda? Usado Leda, 645. 645, voando Leda. Está presente na base de bom, de gol no 705. 20 no 705. Bom, 1-8-69, livre decolagem, dá 1-0, vento 1-0 grau, 5-9. Livre decolagem, dá 1-0, 1-8-69. Para o táxi, sobre de 199, alterna o galeão, 3:25. 97, táxi autorizado, via Patrão na Índia, ponto de espera 8895, KNH 1-0-1-1. Esse táxi pode estar da 1-0-3-2-1-7-1-0-1-1. Oxané 6201, após a passagem do aeroporto de retaguarda, está livre o pushback no 04, chama táxi. Oxiu, após a passagem do TAN, está autorizado para o SPEC, 621. Boa noite. 869, decolou 17, controle 119, decimal 35, boa viagem. 1935, 1869, muito obrigado, uma boa noite. Drone Salvador, boa noite, Gol no 869, decolando sua escuta, cruzando 1600. Gol no 869, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 360, sair da Arbor, vigilância. Arbor, papel 360, Gol no 869. Salvador, da 3897, pode estar da 1 no 0, pronto. T3897, autorizado a alinhar e decolar da 1 no 0, vento 1 no 0, 0, Brel, 5, 9. Ali, decola 5 no 0, da 3897. Valeu, tá, stand by aqui, o Aiken, por favor, obrigado. Prezado 869, voa Elefa. Prezado, voa Elefa, 869. Elefa, obrigado. Mantém 1960 atingir, 3 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, seu controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Ok, muito obrigado, uma boa noite, chamo agora o controle Ilhéus, 120, decimal 10, até a próxima, azul 2590. 1645, sob restrito nível de voo 340, na instrução do centro Recife. Se não obtiver contato com o centro, vai permanecer 340 como final. É de qual a frequência do centro? Vai chamar centro Recife agora, 251 e alternam 3325. 251 ou 3325? O 3897, contato radar, na decolagem, sobe para o nível de voo 320, a saída da EL, serviço de vigilância. Saída da EL, subindo para o 320, está 3897. Pode esperar o pão. 6201, ali, mantém 1-0. Ali, mantém 6201. pronto, 201. Tinha 6201, nível de decolagem da 10, vento 100 grau 59. Tiago, 1869, chama centro Recife, com frequência 260, alternando 28, décima 8. 260-288-869. Na 6201, decolou os 24, controle 119, decimão 35, boa viagem. Obrigado, boa noite. Doriboa, chanaram 6201. Na 6201, no contato radar na decolagem, sobre o nível de voo 360, na saída da El, serviço de vigilância. Poxa, o 360, direto. Autorizado a sinal Batista no zero. Ok, autorizado, vou no 705. Trash, confirma intenções de voo. Silêncio agora, copa, cargo Trash. Sequência 118, decimal 9. 2095, voa, 7. Zuno 410 Galeão, 6259, táxi autorizado, via Apache 1 Índia. Espera chamar a torre 1895 com 1011 no ajuste. 611 vai via Apache Índia na torre, chama pronto 1895, é, né? 9 portas. Plataforma Serra Golfe, acho que é pronto 4. Serra Golfe, acho que eu vou local Salvador, Salvador, circuito da 17, decola da 17 em coordenação com a torre, sujeito ao tráfego. A 1 no meu pés, 1935 controle, 1895 a torre, aciona 0133, Serra Golfe Oeste. Livre pouso 1-0, o vento 090 graus, 491705. Livre pouso 1-0, igual no 705. Correto, Serra Golfe Oeste. No Pátio 4 com 2 a bordo, para acionamento, PAC de decolagem, a torre 1895, 1011, ajuste. Leva 201, chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa no 33 decimal 25. 251, 3325, é 201. Torre Bocha, né, 629, quanto será da 10, pronto. Ali mantém 1-0, 6259. Ali mantém 1-0, Xané 59. Sala 33, primeira direita, sala 211. Direita 211, não faz assim. O polígono 705 livrou, direita. 705, boa, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 2, boa, no 705. Xené 6259, livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0, grau 5-9. Decola da 1-0, Xené 6259. Golf Ox, ingressa 127, apatrulhado, pronto. Na 6259, decolou 35, controle 119.35, boa viagem. 1935, controle Chanel 59, obrigado, vamos lá. Oi, Salvador, boa noite, Chanel 6259, decolou passando 1500. Chanel 259, contato radar na decolagem, estado 360, texto de vigilância. 360, Chanel 59. Salvador, boa noite, é o 3197. 3197, qual vai ser o curso Romeu, pronto, corte? Afirmativo, pronto, corte, o 3197. Tá, 3197 autorizado para o Galeão, via Irume, AP 9857, Moço, nível 360 autorizado. Decolagem da 120, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irume. 119.35, controle, 5443, transporte. Estimativo, está ciente da informação, Romeu, autorizado 360 para o Galeão, via Irume, Upper November 857, Monstro. Decolada 110, curva direita, Dael, Leda, Irume. Aciona 5443 e controle 119.35, voltando 3197, só confirmando nível 360. Correto, cotejamento está 3197 no portão 3, chame pronto. Agora pronto no 3317. Golf Oscar, decolou 37, está presente, curva à esquerda, perna do vento da 17, reporte para a gerabase, encerra Golf Oscar. Esquerda, perna do vento da 17, reporte para a gerabase, encerra Golf Oscar. Salvador, Serra Golfe Oscar, pronto para girar a base da 197. Golfe Oscar, autorizado base, reporte sinal da 197. Autorizado base, reporte sinal da 197, Serra Tiago Frost, autorizado o toque arremetido, 1-7, o vento 090 graus, 3-9. Liga arremetida na 1-7, Tiago Frost. Na 259, chama Centro Recife, frequência no 251, alternativa no 33.25. Recife 251, 3325, o Oceané 6259, obrigado, boa passa. Até mais. acertando na final da 17, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, livre toca arremetida para o 17. O vento, 090 graus, 39. Livre toca arremetida na 17, o Serra Golfiosca. Eu gostaria de coordenar com a senhora após o toque arremetida. O Serra Golfiosca solicita seguir pelo corredor Axé até o farol da Barra. Aguarda a coordenação com o controle, Serra Golfiosca? Aguardo, sim, com certeza. Socorre remeteu aos 47 da presente pro do farol de Itapuã e transfere o controle em 119.35. Farol de Itapuã lá, transfere 1935, Serra Golfiosca, muito obrigado, minha querida. Pakistan. Voando 705, prossegue. Voando 70, ele previsto para Galeão? Rael Leda Irume. Rael Leda Irume, transito para o contexto, cara. Horário do plano? Ah, é só os dois diabos da próxima, mas só não escuta de qualquer forma. Gente, ainda não possui aqui no sistema, tem que tirar o chão para 4. Muito obrigado. Cláudio Capuã, passa o escuta. Serra Golfiosca, mantém as condições visuais do corredor Axel no meu pés, ajuste no 011, reporte para o da Barra. Mantendo condições visuais, reportará no corredor no farol da Barra, 1 no meu pés, Serra Golfiosca. 705, pronto para quatro? Pronto, Bono 705. Bono 705, autorizado para o Galeão, nível 360. Na cola da 1-0, curva direita, saída da Eoleda, Irume. Percepto é novembro 857 até Mouso. 0935 controle, 5452, transporte. Galeão, nível 360, novembro 857. Ele falou 510, curva direita, da Eoleda, Irume. Controle de 935, cena 5452, voo 1970. 705 após o novembro 857, Mouso. Ok, Mouso após o novembro 857. Correto, confirma a posição no patio? Está no 2. No gate 2, chame pronto, voo 705. Já chame pronto, voo 1970. Para o táxi 731, com 105 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas. Tá 3197, táxi autorizado via Índia, até o ponto de espera da 1-0, quando lá a torre 1395, com 1011 no ajuste. 1011, sendo táxi via Índia, alterna com a torre 1895, com 3197. Barra, ingressar no corredor Bonfim, 1010, e após fazer o seu regresso via corredor acesso para o aeroporto. Bonfim, você vai prosseguir via corredor Interlagos para a rotatória, tá, Golfe? Eu acho. É possível o retorno até o ponto e após o corredor até? Como informado, você vai prosseguir via Bonfim e o corredor Interlagos, Serra Golfe Oscar. Negativo pelo axé. Para o vento 080 graus, 39. Alinhado decolar, está sendo no 0-0-3-1-7. 0935 controle, 5441 no transporte. Autorizado nível 240 para Ideal, conforme a nossa plano de voo, decolando da pista 1-0 com a primeira curva à direita, saída da Elf em temporal. Frequência do controle 1-9-35 e o transponder 5441, Xener 6327. Correto, na remota 3 e chame pronto, 6327. Chamará 6327. Né, 6327 na escuta? Na escuta, 6327. 6327 é a modificação, agora atualizado para ele, é o nível 180. E a saída vai ser a coral, ok? Nível 180, saída coral, isso, né, 6327. Pode decolar de curva direita, saída coral, correto, 6327. Posição 13 e chamada. Tomará 6327. T3197, decolar o 59, controle 119.35, boa viagem. 1935, muito obrigado, 3197, boa fase, velho. Igualmente. Afirmo, 6327, 180, pode decolar de curva direita, coral. Grato. T3197, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Terminada EL para o 360, quando possível, para o Leda ou 317. Autorizado Leda, presente. Direto Leda, obrigado. Copiou, 6327. Copiado, coral. Prossiga. Será possível dar presente a final longa do ILM da 10? Bravo Flecha, confirme se a aeronave é habilitada em ESR e a tripulação homologada. Só corrigindo, é o ILS. O ILS é apenas aproximação longa para final da 1-0. 1-0-0-9-9, Romeu confere, autorizado com fins e a rota do plano. Nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, sair na boa, elétrica. 1935 controle, 5450 transporte. Tirou o retorno pela acera, vai. Agora é nessa, controle da 1935, transporte 5450, voo. Correto, no portão 9, chame pronto, gol. Pronto, então reta final da 1-0, vai seguir na presença, Sierra Golfiosa, obrigado. Teste visual com a pista 1-0. Teste da visual, Sierra Golfiosa. Encerra a golfiosca, continue a aproximação, aguarde para a transferência. Continua a aproximação, agora a transferência, encerra a golfiosca. Boa noite, gol Nuno 68. O Nuno 68, a sua identificação, vê se havia chegado a Mari para o nível 050, ajuste no 012. Positivo 050 via Mari com 1012. Poderia ser possível, senhorino? Estamos atrasados aí, a flor de TAP. Autorizado em TAP. TAP, Nuno 68. Golf Oscar, chame torre 1-1-8-9-5. 295, Sierra Golf Oscar. Oi, Salvador, Sierra Golf Oscar, visual com a 1-0. Você segue pra 1-0, Sierra Golf Oscar? Afirmo. Gente, reporta na curta final da 1-0, Sierra Golf Oscar. Reportará na curta final da 1-0, Sierra Golf Oscar. Realizar a toque arremetida ou prossegue para pouso final, Sierra Golf Oscar? Vamos para mais uma toque arremetida, Sierra Golf Oscar. Controle Salvador 1866, boa noite. Voo 1866, sua identificação, dessa via chegada a Mari, para o nível 060, ajuste no 012. Ono 012 para o 060, via Mari, Ono 866. Grau 3, não. Limitando a remetida 990, Serra Gufiol. Bono 1168, negativo Duna, livre de restrições, desça para 2 mil pés, ajuste no 012. Está autorizado ILS e pode estabilizar. Positivo então para 2 mil, vai reforçar estabilizado, livre de restrições, 1168. Cego, Piotr. Ok, cego, Piotr. Então dá presente, curva à esquerda, ingressa na perna do vento da 1-0 e reporta para gira base 17. Cego, Piotr. Esquerda venta na 0, para ver na 7, se é a golpeada. 866. Sim. Posição no 3 livre, chama ataque, seu chaneamento 327. Ele vai chamar para o ataque, seu chaneamento 6327.